it up, messed it up. Oh God, I ain't nothing to see. My eyes red, feel dead. I'm slept a week and I'm too tired to deal with all your shit. And it's okay if you can't stay. I got a couple things I should probably do anyway, but I can't seem to get you out of my head. But you got me under both your nails, wrapped around your finger. Do you still think, after all I said, it doesn't mean we got problems? But you know I still got my options, and I wanna tell you I'm good so bad that I'm ignoring my conscience. All you wanted was a promise, but some things never get made. So go on, tell me I'm trash like that. Yeah, I don't wanna be saved. Been 3 days and since you left, I need a couple cigarettes just to take off the edge, and I can't seem to breathe, it hurts my chest. But you got me under both your nails, wrapped around your finger. Do you still think, after all I said, it doesn't mean we got problems? But you know I still got my options, and I wanna tell you I'm good so bad that I'm ignoring my conscience. All you wanted was a promise, but some things never get made. So go on, tell me I'm trash like that. Yeah, I don't wanna be saved. I don't wanna be saved. Problems, but you know I still got my options, and I wanna tell you I'm good so bad that I'm ignoring my conscience. All you wanted was a promise, but some things never get made. So go on, tell me I'm trash like that. Yeah, I don't wanna be saved. Olá, eu sou David Fonseca e estou aqui na 94 FM. Yeah, I got hurt. Yeah, I got served with a bad surprise. I got a bag of bones, sticks and stones. Got my paranoia on the rise, but still I move on. I'm running so fast, but I'm falling behind. I'm just standing still, got a handful of pills and paranoia on my mind. Just go. My thoughts run faster than I can master. Can somebody help me? I'm a walking disaster, hoping that I can break free. Time to move on. Ooh, I need a new beginning, 'cause I've been living with this paranoia for too long. Just go. My thoughts run faster than I can master. Can somebody help me? I'm a walking disaster, hoping that I can break free. But still, its teeth and appetite. Paranoia crawling my bed at night. Paranoia, it just keeps calling my name. Oh, paranoia, paranoia. I'm so sorry. Chefe, tem sardinha? 25º Festival da Sardinha. Praia do Pedrógão, de 4 a 7 e 11 a 14 de julho. Restaurantes, exposições, show Cooking Sepsa, espaço infantil e concertos musicais com Função Pública, Elsa Gomes, David Carreira, Cristina Maria, Tradição Douro, Sangue Ibérico e Quinta do Bil. E claro, toda a magia, sabor, cheiro e o pingar no pão da Sardinha. Festival da Sardinha, Praia do Pedrógão, 4 a 7 e 11 a 14 de julho. Uma iniciativa. Visite Leiria. Sabe o que é o compromisso, preço, qualidade e tradição do Neomáquina? Até 11 de julho, aproveite! Farinha branca de neve fina 1 kg a 1,58€. Água Penacova 5 litros só a 79 cêntimos. Neomáquina Supermercados, em Benedito e Pombal. Portugal joga em casa. 16 de julho. Portugal, Malta. Às 6 da tarde, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Apuramento para o Eurofeminino de 2025. Com atuações de Marisa Lins e Beat Bombers. Garante já o teu bilhete em bilheteira.fpf.pt. As navegadoras contam contigo. 94. Hi, my name is Anderson Paak. This is Bruno Mars. Say, baby, say, baby, say, baby. What you doing? What you doing? Where you at? Where you at? Oh, you got plans. You got plans. Don't say that. Shut your trap. I'm sipping wine. Sip, sip. In a robe. Trip, trip. I look too good. Look too good. To be alone. Ooh. My house clean. House clean. My pool warm. Pool warm. Just shake. Smooth like a newborn. We should be dancing, romance. Unless you like. If you smoke, what you smoke? I got the haze. Purple haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. Ooh. Ooh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. Sure. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub. Girl, it's jumping, it's bubbling. I'm gonna leave the door open. mais do que a um país, que a uma família ou geração. Mais do que a um passado, que a uma história ou tradição. Tu pertences a ti. Que é um patrão, que é uma rotina ou profissão. Mais do que é um partido, que é uma equipa ou religião. Tu pertences a ti. Nunca sol. que volta correndo de novo pra casa. E que a gente se encontra nessa madrugada. Eu juro não vou esquecer nossa noite passada. Mas talvez eu diga que eu já não quero mais nada com você. Porque tudo é problema meu. Esquece o que aconteceu. Não te quero agora mais. Amanhã tanto faz. Perdi o sono então. Nunca solta minha mão. Seu fim em mim. Tanto faz. Amanhã tanto faz. Tanto faz. Eu não te quero agora mais. Tanto faz. Amanhã tanto faz. Tanto faz. Diz que vai voltar pra mim. I've been sitting pretty in the passenger seat, so no one gets offended. I've been getting bitter, always trying to be sweet when I was just pretending. I don't wanna compromise. I'm not letting you get in my way, way, hey. I don't wanna apologize. Gonna take my time, you gotta wait, wait, wait. I don't care if your ego gets hurt. Baby, you should know I come first. I don't care if I get on your nerves. Baby, you should know I come first. I come first. I come first. No, I said that I should think before I talk, but I'm just gonna say it. Ser excêntrico é moda, combustível é mais do que império. É calar quem está no ministério, é calar quem compra cada dia, é calar toda a democracia, é fazer de tudo um argumento, até nos toldar o pensamento. 422 milhões do planeta fome eu sou, que país tão bom para tu. Do planeta fome eu sou 422 milhões. No planeta fome eu sou só os acionistas sem ações. Se não for a guerra e a pandemia, será porque alguém disse poesia? Será por passar um barba à vela? Será porque alguém veio à janela? A subida é para todo dia, tanto imposto, barriga vazia. Esta raiva que juntos calamos faz crescer a mão dos soberanos. 422 milhões no planeta fome eu sou, que país tão bom para tu parares. Do planeta fome eu sou 422 milhões. Do planeta fome eu sou, somos acionistas sem ação. Fora a guerra e a pandemia, será porque alguém disse poesia? Será por passar um barba à vela? Será porque alguém veio à janela? A sua vida é para todo dia, tanto imposto, barriga vazia. E esta raiva que juntos calamos faz crescer a mão dos soberanos. 422 mil do planeta Fomo-so. Que país tão bom para tubarão. No planeta Fomo-so, 422 milhões. No planeta Fomo-so, somos acionistas sem ações. Leiria, em 94.0 FM. A 3 minutos para as 8. Ladies and gentlemen. Ô chefe, tem sardinha? 25º Festival da Sardinha. Praia do Pedrógão, de 4 a 7 e 11 a 14 de julho. Restaurantes, exposições, show Cooking Sepsa, espaço infantil e concertos musicais com Função Pública, Elsa Gomes, David Carreira, Cristina Maria, Tradição Douro, Sangue Ibérico e Quinta do Mil. E claro, toda a magia, sabor, cheiro e o pingar no pão da sardinha. Festival da Sardinha. Praia do Pedrógão, 4 a 7 e 11 a 14 de julho. Uma iniciativa. Visite Leiria. Garanta o teu futuro e faz já a tua inscrição na Escola Profissional de Leiria. Oferecemos cursos com alta taxa de empregabilidade, acesso ao ensino superior, subsídios de refeição, alojamento e transporte, bolsa para estágio curricular, estágios curriculares e profissionais, Erasmus+, ensino totalmente gratuito. Se tens o 9º ano de escolaridade ou equivalente, inscreve-te já na Escola Profissional de Leiria. Liga agora para o 244-848-610 e sabe mais em epl.pt ou na Secretaria da Escola em São Romão, Leiria. De segunda à sexta-feira, das 9 às 12h30 e das 14 às 16h30. Escola Profissional de Leiria. Um curso, um futuro. João, já viste a casa da vizinha? Tem painéis solares. Agora é que ninguém a atura. Vai ter uma casa mais sustentável, poupar na energia e, como é cliente Galp, para além dos preços mais baixos, ainda vai ter desconto na fatura da eletricidade. Vais ver, daqui a dias está a dizer que eu é que não crio bom ambiente aqui no bairro. O sol nasce para todos, mas dá mais descontos aos clientes Galp. Ao instalar painéis solares, receba até 355 euros de desconto na fatura de eletricidade. Válido até 31 de julho. Saiba mais em galpsolar.com ou ligue 800-180-990. Tudo está aos preços mais baixos no continente. E como se não bastasse. Entrecosto de porco, 4,69€ o quilo. O que rende é ir ao continente. Válido para hoje na loja de Leiria. Oferta limitada ao estoque existente. Não acumula com outros descontos diretos. Olá, eu sou a Bárbara Tinoco e estou aqui com vocês na 94 FM. Lamento a nossa intimidade, não, tu não fazias parte do meu plano de autodestruição. Desculpa perguntar-te se algum dia tu me amaste. Viste um anjo sem asas em combustão. Viste uma mulher sem mete, violenta como sexo, com palavras doces a mexer com o teu bom senso. Viste uma mulher deixada de tão triste, desfocada como salva-la se o fogo vem dentro. Vivemos três vidas naquela tarde. Buscar-me. Habito em mau escuro, não tentas salvar-me. No fim, os bons rapazes querem controlar-me. Não és tu, sou eu. Não és tu, sou eu. E tu és bom, foste bom, eras bom. E eu entendo, nunca foi falta de vontade. E eu era, e eu fui, e eu sou o problema. Desculpa traumatizar-te. Não estavas preparado para a tempestade. Disseste que vias bonança, estás a projetar-te. Os meus olhos são terra, querias navegar-me. Mas a luz que vês em mim está a buscar-te. Vivemos três vidas naquela tarde. Eu bati no fundo, foste buscar-me. Habito em mau escuro, não tentas salvar-me. No fim, os bons rapazes querem controlar-me. Não és tu, sou eu. Não és tu, sou eu. Não és tu, sou eu. Não és tu, sou eu. Porque é que quando é bom, quando é fácil, vira logo aborrecido. Com eletricidade estática de excesso negativo. Eu peço desculpa, eu peço desculpa. Mas tu és a Suíça e foste apanhado em fogo antigo. Vivemos três vidas naquela tarde. Eu bati no fundo, foste buscar-me. Habito em mau escuro, não tentas salvar-me. No fim, os bons rapazes só queriam amar-me. Não és tu, sou eu. Não és tu, sou eu. Não és tu, sou eu. Não és tu, sou eu. Não és tu, sou eu. Came in from a rainy Thursday on the avenue. Thought I heard you talking softly. I turned on the lights, the TV. Some say, where is the life that I recognize? Gone away, but I won't cry for yesterday. There's an ordinary world. Somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary world, I will. Once prompted you to say, pride will tear us both apart. Oh, pride's gone out the window, crossed the rooftops, run away. Left me in the vacuum of my heart. What has happened to me? Crazy, some say. Where is my friend when I need you most? Gone away, but I won't cry for yesterday. There's an ordinary world. Somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive. Drinking, and it's in the modern toxic feeling. I ain't joking, I think I'm broken. Something triggers me at any given moment. Wasn't my plan, but it's the truth. And it ain't a phase that I'm going through. All that I am, all that I do, always seems to be revolving around you. 'Cause I could be alone or in the club or someone else's bed. All I gotta do is think of us, and I get these side effects. Feeling like the more I'm moving on, the more I can't forget. Every time I get these side effects. Ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee People talking, and I've been dodging. Every question about you is so exhausting. I still got your number. Sometimes I wonder where you are tonight, whose body you are under. Wasn't my plan, but it's the truth. No, it ain't a phase that I'm going through. It's all that I am, it's all that I do. Always seems to be revolving around you. Cause I could be alone off in the club, or someone else's bed. All I gotta do is think of us, and I get these side effects. Olá, Diogo Pissarra, na 94 FM, um grande abraço. Já tentei curar-me, já tentei esquecer-te. Há sempre uma música que me lembra de ti. Tentei encontrar-te e outra vez perder-te. Há sempre uma coisa que nunca me deixa ir. Quero ir, mas não dá. Quando é que o fim vai acabar? Deixa-me ir. Já tentei dizer-te. Há sempre uma história que me leva atrás de ti. Oh, nunca pensei encontrar-te e outra vez perder-te. Não vejo uma forma. Sharon. No, it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks, they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears, but my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When did it, February? I step in the bar, it hit me so hard. Or how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump form in my throat. Cause I'm here alone, just dancing with my eyes closed. Cause everywhere I look, I still see you. And time is moving so slow. And I don't know what else that I can do. So I'll keep dancing with my eyes. Yeah, yeah, yeah. Close.

está a pensar trocar de viatura? Não perca mais tempo. Vá aos estantes da automecânica da Confraria em Barracão, junto aos semáforos do IC2 ou em Pombal. Mais de 300 viaturas multimarca com 0 km, seminovas e usadas, a preços imbatíveis. À sua disposição, conta ainda com uma oficina especializada e certificada. Saiba mais em amconfraria.com ou ligue agora 244-722-350. Automecânica da Confraria. Há mais de 30 anos a garantir a confiança sobre rodas. Always make it all about you, especially when you've had a few. Oh, oh yeah. All the things I heard from your ex, now they make a whole lot of sense. Already feel bad for your next, to have to put up with you. Oh yeah. Worked on myself, opened my eyes. You hate my friends, turns out they were right. It takes two to make it all go right. Ego always doing the most, out of touch and not even close. Drama always follows you home, but I won't be waiting no more. Worked on myself, opened my eyes. You hate my friends, turns out they were right. It takes two to make it all go right, yeah, yeah. But with you, it's always my fault and your short views. Just like a time bomb, and I think you should take a second just to look at your reflection, baby. Just to look at your reflection, baby, maybe you're the problem. As árvores, as flores, jarros e perpétuos amores, que fiquem perto da esplanada de um bar. Pássaros estúpidos a esvoaçar. Adoro as pulgas dos cães e todos os bichos do mato. Riso das crianças dos outros, cagados de pernas para o ar. Efetivamente, escuto as conversas importantes ou ambíguas, aparentemente sem moralizar. Adoro as peias e os pedrastos que passam, finjo nem reparar na atitude tão clara e tão óbvia de quem anda a engatar. Adoro esses ratos de esgoto que disfarçam ao pilar, como se fossem mafiosos convictos, habituados a controlar. Efetivamente, gosto da aparência imponente. Yeah. Efetivamente sem moralizar. Efetivamente sem moralizar. Great Radio. Hi, this is Ariana Grande. Pull up on me. I just recline the seat when I want it. Give you a set of keys cause you're on it. Pull up on me. No second guessing, checking the rear view. Ain't looking back unless it's right at you. Made me wanna stay through the night. I will never leave from by your side. So you know you got the ride or die. Even when I miss you on the road, you should know I'm always in control. Cause the one thing I already know. Now I don't feel the need to test drive nothing. Test drive nothing. Baby, I'm so on you, so I don't. Drop the top on that body. That's candy paint on my body. I'm thinking about the way I feel on you. If you want, say I do. I'll sorry. Just say the word, you know I'm yours. Just drop a pen and don't reverse. Baby, when I stay through the night, I will never leave from by your side. I know you got the right to die. Even when I miss you on the road, you should know I'm always in control. Cause the one thing I already know. Antes que eu morra, antes que eu fuja para muito longe, antes que eu pulgue, leva-me a sol. Antes que eu mude, braço com braço no meu regaço, nada te dure. Se a noite nos passar e essa dança acabar, só vai sobrar a faca que os dois usamos para nos amar. Se a noite nos caçar e essa dança acabar, só vai sobrar a faca que os dois usamos para nos amar. Nada fica para mim, nada fica para ti, sem ser a faca e essa velhaca que ontem nos matou aqui. Nada fica para mim, nada fica para ti, sem ser a faca e essa velhaca que ontem nos matou. Se eu não agarrei em ti quando tu estavas a cair, se eu te contasse o que vai aqui, tu já estavas a fugir. Eu ando a sentir falta de ar quando tu não estás aqui. Na cidade a vaguear, estou a sentir-me morto vivo. Eu fui bandido e eu sei disso. Estava a fugir ao compromisso, a beijar santas no altar. Não me importo, diz que disse. Eu vi a faca a cintilar e gritei calma-te antes disso. Eu tenho amor para declarar e coisas a declarar ao fim. Está escrito no papiro, Deus não me deixa mentir. Eu estava a sentir-me um vampiro até ser mordido por ti. E quando eu já falar sozinho, lá no final do caminho, guardo o melhor de mim. Nada fica para mim, nada fica para ti, sem ser a faca, essa velhaca que ontem nos matou aqui. Nada fica para mim, nada fica para ti, sem ser a faca, essa velhaca que ontem nos matou aqui. Got regrets, but they never measure up to the hate. heavy hole you leave. Oh, if you left, I know I'd spend my life just chasing memories, tracing back our steps, trying to find our way when it never ends, turning to enemies, lying in our beds. My head is miles ahead, I'm skipping to the end. Oh, I think I would lose. Chest, just take it. All the breath in my lungs just wasted. 'Cause I think I would lose my mind if I would ever lose you. If I would ever lose you. If I would ever lose you. I'd be alone in the gray, lost in the days of heart. If I ever let you go, what can I say? Without you, I'm just a shade of someone I used to know. Tracing back our steps, trying to find our way. When it never ends, turning to enemies. Lying in our beds, my head is miles ahead. I'm skipping to the end. Oh, I think I would lose my mind if I would. Chest, just take it. All the breath in my lungs just wasted. 'Cause I think I would lose my mind if I would ever lose you. If I would ever lose you. If I would ever lose you. Is it easier to stay? Is it easier to go? I don't know. But I know that I'm never ever gonna change. And you know you don't want it any other way. Why do we always gotta run away? And we wind up in the same place. It's like we're looking for the same thing. Same thing, yeah. Do we really gotta do this now? Ride it with all your friends around. In the morning we can work it out, work it out. I love you so much that I hate you. Right now it's so hard to blame you. 'Cause you're so damn beautiful. It's so damn beautiful. Is it easier to stay? Is it easier to go? I don't wanna know. But I know that I'm never ever gonna change. And you know that you're always gonna stay the same. Is it easier to stay? Is it every time that you say you're gonna leave, that's when you get the very best of me. You know we need to learn to act, we breathe, act, we breathe, yeah. I love you so much that I hate you. Right now it's so hard to blame you. 'Cause you're so damn beautiful. It's so damn beautiful. Is it easier to stay? Is it easier to go? So much that I hate you. Right now it's so hard to blame you. 'Cause just shouting beautiful. Olá, eu sou a Catarina Castanha, aqui na 94FM. Beijinhos. Tá difícil aceitar o silêncio que ficou no teu lugar, mas a tua voz ainda ecoa. Yeah. Sei os que vieram a tornar-se verdade. E até pode ser tarde para voltar atrás e para mudar. Mas nós tivemos quase, fomos como o mar e a lua. Oh. E eu estou à deriva, estou à deriva, estou à deriva. Estou à deriva, abandonada, cabeça perdida. Estou à deriva, estou à deriva, estou à deriva, abandonada, cabeça perdida. Remo sempre contra a maré, para esquecer que te foste embora. Contra a corrente, perco o rumo na minha fé. Fico bússola que perdeu o norte. Yeah, yeah, yeah. Não quero afundar, não, não, não, não. Tô a ficar sem ar, oh, não, não, não. Não encontro paz, tivemos quase a tocar. Somos como o mar e a lua. E eu tô à deriva. Abandonada, cabeça perdida. Tô à deriva, tô à deriva, tô à deriva. Abandonada, cabeça perdida. Ah, ah, ah. Mesmo que dou, deixo-me ir e fico à deriva. Ah, ah, ah. Mesmo que dou, deixo-me ir e fico à deriva. Ah, ah, ah. Mesmo que dou, deixo-me ir e fico à deriva. Entrego ao mar, se eu me entrego ao mar, será que vou voltar, voltar a encontrar? Tenho ondas ao meu lado, pego no abraço, será que vais voltar até lá? Tô à deriva, tô à deriva, tô à deriva, tô à deriva, abandonada, cabeça perdida. Tô à deriva, tô à deriva, abandonada, cabeça perdida. Ah, ah, ah. Mesmo que dou, deixo-me ir e fico à deriva. Ah, ah, ah. Mesmo que dou, deixo-me ir e fico à deriva. Ah, ah, ah. Mesmo que dou, deixo-me ir e fico à deriva. Portugal joga em casa, 16 de julho, Portugal, Malta. Às 6 da tarde, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Apuramento para o Eurofeminino de 2025, com atuações de Marisa Liz e Beat Bombers. Garante já o teu bilhete em bilheteira.fpf.pt. As navegadoras contam contigo. Wasting my time, yeah, I like to love you. up calls, but you know I did it. You got my attention, you got my attention. I ain't really got shit else to say to you, baby, but I promise I can listen from a distance. Love me from a distance. Say you got all this love for me, baby, but you love me from a distance. I say I'm tripping, but I ain't even listening. Now we both got way too attached to each other, but you're never gonna win me. I've been way too focused, I'm feeling way too good, and I ain't even noticed I stopped loving you. I kept you the closest, I did everything I could. Girl, I bet you notice I'm too good for you. Yeah. gente cá dentro mora. Pena que a gente não aprenda com a nossa história. Ao posto dessa trajetória, desse teu pedido, ao longe dissipa a memória de ser atingido. Se me voltar a deitar, eu vou nadar com perigo. Sabes que eu não vou ficar e queres brincar comigo. Estamos num loop big, a citar e ditar. Aquele sobre de chorar em leite derramado. Jurou que a queria ter negado e pensas que é mentira. Sei que também sou culpado dessa nossa vida. Fiz-te um amparo para cobrir a frita. Pois tu não fores santa, sabes que és bandida. Yes, you know. A lente não se foca só nos férias. É tudo disfarçado de parceira. Na troca de emojis sem caracteres, eu tô num voto a sabor de queijo. A lente não se foca só nos férias. É tudo disfarçado de parceira. I'm an addict now, an addict for your love.

virar costas para poder ir mais além. Dispenso ver-te outra vez. Um, dois, três e foi de vez. Basei ainda mais depressa do que a tua sensatez. Contei um, dois, três e foi de vez. Um, dois, três e foi de vez. Um, dois, três e foi de vez. Basei ainda mais depressa do que a tua sensatez. Contei um, dois, três e foi de vez. Precisei de tempo para me curar. E tu usaste tempo para tentar recuar. Muito obrigada, mas não te quero voltar a ver. Já fiz o luto, podes desaparecer. Agora chora, grita, vai para o teu mundo onde podes ser o rei. Espero que cuides bem de ti. Vou fazer o mesmo por aqui. 94 Leiria, em 94.0 FM. 8:58. A pensar no seu bem-estar, a Manuclean Serviços de Limpeza dispõe de um leque variado de serviços aos melhores preços. Aposte numa equipa de profissionais equipados com as melhores máquinas. Garantimos soluções eficazes e total confiança com rapidez e qualidade nas mais diversas áreas e espaços. Ligue 964-933-160 ou 964-933-504 ou visite-nos em www.manuclean.pt e comprove. Manuclean, a solução para todos os serviços de limpeza. Formo cá dentro, cresço além de mim, afastando-me do centro, rio e choro, tal como o céu. Mudo e é normal mudar, porque eu vi assim, vi a talvez. Tenho dores de crescimento, dia não, e quando em vez cresço mais do que aparento. Nossa, me pedem para ficar. Viro costas e nem tento. Vou além de mim, afastando-me com o vento. Sou de luas, tal como o céu. Mudo e é normal mudar, porque eu dia sim, dia talvez. Dores de crescimento, dia não, que quando em vez cresço mais do que aparento. Olha o coração. Dia sim, dia talvez. Tenho dores de crescimento, dia não, de quando em vez cresço mais do que aparento. Dia sim, dia talvez. Dores de crescimento, dia não, de quando em vez cresço mais do que aparento. Dia sim, dia não, toda-se a razão, falha o coração. record straight. You were safe, I was the one needing saving. You were too scared of the craving. I pulled away cause the pain's too strong, and you were saying that we don't belong. You're gonna lose me if you wait too long. Tell me what am I gonna do with this. I was right at your fingertips. I'm moving on but it's you I miss. If you ever change your mind, but you know that I'll be thinking about that all night. If you ever change your mind, I told myself I won't relapse. But you know that when you touch me like that, I might. If you ever change your mind, if you ever change your mind, your mind, your mind, your mind, your mind. Far away, major move. Better off keeping my distance, but I forget with forgiveness. And when I'm alone for long enough, and the rain is the pavement, the lights are like that, I think of you. And if I held you one last time, if you ever change your mind, I don't know if I'll take you back, but you know that I'll be thinking about that all night. If you ever change your mind, but you know that when you touch me like that, I might. If you ever change your mind, if you ever change your mind, your mind, your mind, your mind, your mind. I pulled away cause the pain's too strong, and you were saying that we don't belong. You're gonna lose me if you wait too long. Yeah. Tell me what I'm gonna do with this. I was right. I'm moving on, but it's you I miss. If you ever change your mind, I don't know if I'll take you back, but you know that I'll be thinking about that all night. If you ever change your mind, I told myself I won't relapse, but you know the way you touch me like that, I might. If you ever change your mind, if you ever change your mind, mind. Olá, eu sou a Hyper Live na 94 FM. São 2 da manhã, desculpa a hora. Posso esperar mais? Posso já não te encontrar aqui? Tenho esta mania e não é de agora. Todas sobre nós. Será que as ouves? Será que as ouves? Eu penso em ligar, mas falta-me a voz. E se não respondes? E se não respondes? Estás onde eu não sei. Estou à tua porta e nem sei bem como começar. Estás bem, é que eu não. Estás onde eu não sei. Estou à tua porta e nem sei bem como começar. Estás bem, é que eu não. Não estou bem. Destas coisas de pedir, de ir atrás e de procurar, mas só quero que me ouças. É que as canções parecem todas sobre nós. Será que as ouves? Será que as ouves? E eu penso em tua porta e nem sei bem como começar. Estás bem, é que eu não. Estás onde eu não sei. Estou à tua porta e nem sei bem como começar. Estás bem, é que eu não. Não estou bem. Truck stop parking lot. A girl in a red, white, and blue halter top was staring. Thick glasses like mine in a low board monotone vocal fry. I like that. She said, there's a band on the bus. That one nerd, the one that you got off of. Oh, probably no one. As I awkwardly dropped my room key, I said, I think that's yours. And 3 hours later, I was banging this verse out. Sure, if she couldn't stop or if she wouldn't stop, as a motel copy gave me five more off spots. What's that stat on my back? Oh, that's a wire. There was an hour where her head kept banging against the bottom of a tabletop. I saw my life in the split screen, but life's just one shot. What the hell would I tell my girlfriend? The thing is, she's not my girlfriend anymore. I traded it all for some third-degree carpet burn. Hot Wheels track. I said, girl, it's pretty weird. Where did you get that? She said, never mind that. Here, nerd, beat my ass in the back like my dad did when I was a bad kid. I said, now what's this? Let me up out of this hotel six and tell me where my pants went. That's when I heard the door breaking. It wasn't housekeeping, it was her boyfriend. Don't know what came over me. Out the door in my box of breeze. Some new life needed. As I ran half naked past the Cracker Barrel. Com vista para a recepção, para ver se bate à porta a sorte de a ver chegar. Dona do primeiro direito, que me dá uma dor no peito, com esse seu defeito de não ser do meu andar. Então traço um grande plano, que me esqueça ou que me engano, sempre que a vejo assim. A liberada no meio do hall de entrada. não quer ir de escada só para me ver a mim. Assim começa a nossa história de amor. Nós os dois, mais os botões deste nosso elevador. O piso sobe, a roupa desce, o calor chega para aquecer a nossa vida, seja em que andar ela for. Ai, já devia haver vacina para curar a minha sina, que o raio da vizinha tem me amaldiçoar. De que vale estar tão perto, ser um amor quase certo, se depois entre nós dois há sempre um teto a trabalhar? Saio logo de mansinho para cruzar o seu caminho e poder vê-la assim, ali parada, no meio do bolo de entrada, por não querer ir de escada, só para me ver a mim. A nossa história de amor, nós os dois, mais os botões deste nosso elevador. O piso sobe, a roupa desce, o calor chega para aquecer a nossa vida, seja em que andar ela. I showed you that I loved you more than once. There's nothing left there to decide. Said you might trick me once, I won't let it trick me twice. Freedom to us has always been a trick. Freedom to you has always been whoever let it on your day. Seen it in your one so many times. Said you might trick me once, I won't let it trick me twice, no. Twice. Those days are old and overdone, and it's only 'cause I'm not with you that you make me number one. Though I may love you, it hurts me deep inside, yeah. Now you no longer have to hide. I used to be down with a late night hit, started getting heavy when I really wasn't ready. Use my past to get in my mind, spells for your lies like all the time. I thought you were the shit to be playing around, call the police, there's a mega on town. Couldn't get even here without a sound. It's not how I wanna get down, yeah. To trick me twice, and I paid my dues for all that I've done, and I showed you that I loved you more than once. There's nothing left there to decide. Trick me, I won't let you trick me twice. You're mine, trick me once, so I won't let you trick me twice. You're mine, trick me once, I won't let you trick me twice. No, you're mine, trick me once, no, I won't let you trick me twice. I lie and look up at you. they couldn't capture that bright infinity inside your eyes. 매일 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 난 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby. All the meaning and the pure is such a 길어진 그림자 속에서. And we thought that we can't be together because we come from different sides. Agora já nada sei, yeah, hey, hey, hey. A vida vida tem muito mais sem estar preso a ti. Agora sou livre, diz adeus, baby. Don't want you back, na na na. I'm not coming back, na na na. I'm not going back, na na. I'm better off without you. Don't want you back, na na na. I'm not coming back, na na na. I'm not going back, na na. I'm better off without you. Portugal joga em casa, 16 de julho, Portugal, Malta. Às 6 da tarde, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Apuramento para o Eurofeminino de 2025, com atuações de Marisa Lins e Beat Bombers. Garante já o teu bilhete em bilheteira.fpf.pt. As navegadoras contam contigo. Got a lot of things to say. So many troubles on my mind. But we can find another day. Cause the birds are singing, birds are ringing, the walls are coming down. Another life, another day. But I don't wanna talk about. Yeah, we can find another time. Where's the sinking, where's the ringing, the walls are coming down. I keep feeling anxious, bigger. These are the nights that I just keep feeling nervous. Help me, why do I feel like I'm fighting on my own? Fighting on my own. It happens every other day. Since the moment that I wake up, I wanna pack and run away. Cause the birds are sinking, the birds are ringing, the walls are coming down. Another life, another day. But I don't wanna talk about it. Yeah, we can find another time. Cause the birds are sinking, the birds are ringing, the walls are coming down. I keep feeling anxious, baby. These are the nights that I just keep feeling nervous. Help me, why do I feel like I'm fighting on my own? Fighting on my own. A consciência não fala, e quem fala é o coração. Não sei para onde vão as horas, eu não sei para onde elas vão. E não, há parecido com ela, não tem comparação. Não há parecido com ela, tu tem calma, coração, eu não. Mas quando vem o gelo e o cigarro se apaga, e amor já não paga tristeza na cara. Já não paga tristeza na cara. Quando apanhas o primeiro voo direção Paris, tu vais achar que eu não estou. Mas vou estar aqui, beber vinho, ouvir um som, a pensar em ti. Quando apanhas o primeiro voo direção Paris, tu vais achar que eu não estou. Mas vou estar aqui, beber vinho, ouvir um som, a pensar em ti. O meu violão sempre foi desafinado. Talvez se tu me tivesses ligado, não era assim que isto tinha ficado. Querias que eu falasse da boca para fora, mas às vezes o silêncio tem significado. Mas agora eu estou bem, eu estou animado, transparente. A minha janela não tem cortinado. Estou a ver o Cota olhar para mim quando fala com os amigos. Diz que o puto está mais atinado. Mas quando vem o gelo e o cigarro se apaga, e amor já não paga tristeza na cara. Liga porque eu estou pela cidade. Eu estou no mesmo sítio, não é novidade. Não. Quando apanhas o primeiro voo, direção Paris. Podes achar que eu não estou, mas vou estar aqui. Bebê vinho, ouvir um som, a pensar em ti. Quando apanhas o primeiro voo, direção Paris. Podes achar que eu não estou, mas vou estar aqui. Beber vinho, ouvir um som, ou pensar em ti. Invade o meu jardim a cada manhã. Fica junto a mim só mais amanhã. Fica junto a mim só mais amanhã. Só mais amanhã. Na, na, na, na, na. Apanhas o primeiro voo, direção Paris. Podes achar que eu não estou, mas vou estar aqui. Beber vinho, ouvir um som, a pensar em ti. Tenham todos uma boa viagem. Isto abre-se, liga-se à parede e é uma torneira a deitar música. Every night before I sleep, I pray that you will come to me. A million, million miles away, we'll meet again someday. I know that we'll find a way, we'll sing a bit of melody. And add a sweeter harmony, a symphony we'll make. So sing for all the tears we cry, a song for when we say. Stuck in my head. Did you think I would forget the melodies you sang when you moved me like nobody moves me? You play on my heart, sing like na na na na na. So sing for all the tears we cry, a song for when we say. Flutuar eu vou sair. calar. A pressão foi embora com a gravidade. E vou evitar. Estou cada vez mais perto de voar. Encarei o silêncio e então o confronto trouxe a minha noção. O interior não tem só dor. Lá no fundo há vontade de mudar. Subir a âncora e nadar. Na superfície sou como a maré. E a flutuar eu vou sair do escuro. Sair do escuro para nunca mais voltar. A luz é o meu lugar. Escuro. Sair do escuro para nunca mais voltar. A luz é o meu lugar. Escuro. Sair do escuro para nunca mais voltar. Ask you to save me from myself. I need some help. I need you to take me. I need you to take me higher. All my life, I've been praying, I've been waiting for a sign. Chasing heaven, but I'm never satisfied. Need a deeper meaning, something to believe in. Let me tell you, you know I need a miracle, I need a miracle. It's my physical, what I need to get me through, through. Let me tell you, let me tell you, I need a miracle, I need a miracle. Yeah. I'm slowly sinking, bubbles in my eyes now. Maybe I'm just dreaming. Now I'm in the sad club, just trying to get a back up. I'm a sad girl in this big world. It's a mad world. All of my friends know what's happening. You're a bad thing. Shouldn't be with ya. Guess I'm a quitter. While you're out there drinking, I'm just here thinking about where I should have been. I've been lonely. Passar a vida toda enquanto a vida toda passa. Não é defeito, é feitio. Queres tu sonhar tudo que um dia vai e volta e meia volta amanhã. De manhã, olha a caneca derramar a areia maldiçoada. Já não posso com o discurso de pessoa mal. Quando aqui faz frio, não trouxe aquele meu casaco. E hoje chove até às 9, 9:20. O que for para ser, será. O agora não volta cá. Estarás do meu lado do rio quando eu chegar lá. O que for para ser, será. É feitio e olha que feitio. Vou passar a vida toda enquanto a vida toda passa. Não é defeito, é feitio. Queres tu sonhar tudo que um dia vai e volta e meia volta amanhã. De manhã, olha a caneca. take up every corner of my mind. What you gonna do now? Take up every corner of my mind. Take up every corner of my mind. What you gonna do now? Posso continuar a procurar ponto para terminar. Será que não temos volta atrás? É melhor parar. Hoje eu vejo não és tu. Depois de bater no fundo, ao lado meu que quer ficar, mas é melhor parar. Agora já sei o que me trava. Oh, caminhos diferentes na mesma estrada. Tinha planos para depois, mas não vou pensar no que foi. Prefiro deixar isso para amanhã. Se esta noite eu não pensar em nós, os dois, será que trás, vejo agora. Nós não percebemos, estava na hora. Mesmo havendo sinais, nós adiámos demais. Mas eu não vou contar. Se eu visse os pensamentos, era complicado. Finge que não sinto nada ao teu lado, mas é melhor parar. Agora já sei o que me trava. Caminhos diferentes na mesma estrada. Planos para depois, mas não vou pensar no que foi. Prefiro deixar isso para amanhã. Se esta noite eu não pensar em nós, os dois, será que release your mind, release your job, release the time, release your dream, release the stress, release the love, forget the rest. I'm down my head, cause I lost my mind. Me is back and I'm sleeping real good at night. The queens in the front and the doms in the back. Ain't taking no flicks, but the whole click snap. There's a whole lot of people in the house trying to smoke with a yak in your mouth. And we back outside. We said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside. Motivation. That we all know can't break my soul. You don't think it, you won't be it. That love ain't yours can't break my soul. Trying to fake it never makes it. That we all know can't break my soul. You have the stress and I'll take less. I'll justify love. We go round in circles searching for love. We go up and down, lost and found. 94 Leiria, em 94.0 FM. Esta é a 94, estamos a 1 minuto para as 10. Sabe o que é o compromisso, preço, qualidade e tradição do Neomáquina? Até 11 de julho, aproveite! Óleo alimentar full a 1 litro a 1,99€. Poupe 40% em relação ao preço de mercado em joia 1 litro e meio a 1,19€. Neomáquina Supermercados, em Benedito e Pombal. Aqui, chegou a mão, se cachou, se amou, olha, mas é cadê? É só Just need to be clear, 'cause if you're in love, then I shouldn't be here. It's never enough, so I gotta leave you now. Whoa, oh, oh. Would you walk 8,000 miles just to make me smile on a rainy Wednesday? If so, then you gots to go. It ain't mutual, and I'm not pretending. Green light, I'm the kryptonite to your love life. No happy ending. You need to slow down, shawty. You way too focused on me. Calling all the time, blowing up my line crazy. Now I gotta hide. And dive daily. Couldn't see the signs. You're a Gemini. Should've known. Should've known. It's love or it's lust. We just need to be clear. 'Cause if you're in love, then I shouldn't be here. What's warm to the touch? It's colder than winter now. Whoa. It's love or it's lust. We just need to be clear. 'Cause if you're in love, then I shouldn't be here. It's never enough. So I gotta leave you now. Whoa, oh, oh. When destiny calls, it won't be for me. Yeah, you should move on. There's nothing to see here. Is it my fault? Fall into pieces. Told you front and jump. I can't give you what you want. Said you keep your cool. We could take it slow. Still, you heard my song on the radio. Now we can't go back to the way it was before. It's love or it's lust. We just need to be clear. 'Cause if you're in love, then I shouldn't be here. What's warm to the touch? It's colder than winter now. Whoa, oh, oh. It's love or it's lust. We just need to be clear. 'Cause if you're in love, then I shouldn't be here. It's never enough. So I gotta leave you now. Whoa, oh, oh. Who told you to be so rude? You're acting too irrational. It's colder than winter now. Whoa, oh, oh. It's love or it's lust. We just need to be clear. 'Cause if you're in love, then I shouldn't be here. It's never enough. So I gotta leave you now. Whoa, oh, oh. Love or lust. Love or lust. Love or lust. Love or lust. Love or lust. Love or lust. Whoa. Excuse me, can I please talk to you for a minute? Take a minute, girl, come sit down. What's been happening? What's been happening? Take a minute, take a minute, girl. Take a minute, girl, come sit down. What's been happening? What's been happening? Take a minute, take a minute, girl. Come to follow the feel alone. And I walk with your heart. We come to follow the feel alone. In your face, like a sea. Can I please talk to you for a minute? Take a minute, girl, come sit down. What's been happening? What's been happening? Take a minute, girl. please talk to you for a minute? Can I please talk to you for a minute? Quando a Gui chegou, foi porque ainda não estava. Nada se apagou enquanto eu protestava. E as tantas se secou, explicaram que afinal não era nada. Andar em contramão, calçar a petifarra, quero ouvir calão e o som de uma guitarra. Se estás, eu também dou. Se gritas, nunca dou-te uma dentada. Joguei a casa e se secou. Explicaram que afinal não era nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Porque quer que eu nunca caia. Pode ser que queira vir comigo até à praia. Ou pode ser que não. De qualquer forma vai ter de entender que há muita coisa ainda para aprender. Algumas delas servirão, mas outras nunca vão servir para nada.

três dias úteis que não falas comigo. Deves só poder falar sábado e domingo. E se tu estás por perto, a que horas sai? Se não queres, diz-me até pouco gasolina. O que gasta em combustível, poupa em energia. Mas vou-te buscar a casa tipo às 10. És pedaço de um rabisco em papel, um trato gasto de um bem fiel. Sensação menina de quem aplaude sem saber que também és vinho estagiado em cimento, imóvel nos reparos do vento. Doce em cereja inocente, beijada por dois lábios quentes. E se tu quiseres reduzir-me ao prazer, a toxicidade aceita. Mas quando a noite se deita, cai na ficha. Toxicidade aceita, mas quando a noite se deita, cai-me a ficha. Tu liberas con la papaya. Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been waiting for you all year. Come play, make a mess right here. Do whatever, I like it weird, okay. Let him disappear. Say whatever you want to hear, just say. Come on and stay with me. Come on and stay, baby.

deste-me o meu chão, desceste a minha alma, fizeste de mim tudo o que eu não queria. Andei perdida pelo caos, dancei sozinha, caí, aguentei, mordi a língua, tantos momentos que sonhei. Pudesses ver aquilo que és para mim. Foste embora e levaste o meu castigo. Sei em mim que foi o melhor. Tantos momentos que sonhei que te quis. Fica a tristeza. Senti, não sei viver nem para onde vou. Ah, eu senti. às vezes me afasto. Sei que é melhor não ceder ao instinto e ao alarme de te querer proteger. E às vezes estar só é preciso deixar a saudade acordar. Também eu já estou farto dessa metade de mim. Se nem tudo é disfarce, mas nem tudo tem se o tempo se vir ao contrário, eu viro pro lado do mal. Hoje é melhor emigrar-te do meu temporal. Tens o meu coração. Eu ia pra ter. Tens o meu coração. O que deu ia pra ter. Resolvido o mistério que nos fez duvidar. Não foi nada de sério, mas fica melhor se eu tentar deixar as batalhas pra mim. Deixar while we dance with the devil. You put a fire to a wall.